CDs Maremoto com DJ Marcos Paulo. Oferecimento: Barbearia dos Gêmeos Macarena Sede, Ligão Moto Peças, Bairro Larjal, AJ Multicel e Shopping do Boné, Bairro Pioneiro. Bigode do CD em Abaetetuba. Biló CDs e Cristiano da Onda em Igarapé Mirie. E Dinei CDs de Abaetetuba. Gravando e produzindo pra todo o Brasil. Quem hoje veio curtir essa festa maravilhosa e dá com certeza essa força aí pra nossa aparelhagem. Pra quem não sabe, o Maremoto sofreu um naufrágio na última sexta-feira que passou. E exatamente hoje, faz aí uma semana que o Maremoto naufragou aí na Baía do Garnapijó. E com certeza perdemos aí quase 90% da nossa aparelhagem sobre essa nave aqui, porque ela não afundou. Foi um sinal de Deus pra gente. Essa nave aqui não tem afundado. Foi a única coisa que boiou da aparelhagem. A gente conseguiu levar pra beira do rio. E estamos aqui hoje com ela representando pra vocês. Como você pode ver, nem a luz dela não tá acendendo, que a gente ainda não conseguiu ter forças e nem tempo pra conseguir ajeitar todo esse equipamento. Mas a gente tá precisando com certeza da ajuda das pessoas que levaram a nossa aparelhagem até onde ela estava. E hoje a gente conta com certeza com cada um de vocês que tá aqui. E a gente agradece de coração a todas as pessoas, sem exceção de nenhuma pessoa que está aqui, que veio curtir essa festa. Apesar de não estar com a estrutura que as pessoas estão acostumadas, foi o que sobrou pra gente curtir e trabalhar. Eu agradeço aí a Carretinha Taca Saúde, a Carretinha Batidão Freitas, que deram o suporte total e a cobertura para esse grande evento. Essa caixa está aqui do nosso lado, aqui, ó. Essa caixa também não é do Maremoto, é uma caixa doada pelo nosso parceiro Jojó de Abaetetuba. Para nós só sobrou mesmo a força de vontade, a fé em Deus e vocês. Vocês que são o nosso espelho, e a gente se espelha em vocês para trazer de volta, com certeza, o tamanho real da nossa aparelhagem. Muito obrigado de coração mesmo a todos vocês que estão aqui nessa festa hoje, em prol da reconstrução dessa aparelhagem. A gente está por aqui tocando hoje, gravando esse CD, que faz parte de uma nova história a partir de hoje. A partir de hoje vocês vão contar uma nova história do Maremoto. E a gente vai começando essa parada. Barcarena em festa! Está olhando e vendo todas as lembranças no ar, como se fosse a dona do tempo. Viajo até. Só quem gosta do Maremoto de verdade, joga o bracinho pra cima e joga. Solidão, machucou. Só quem acredita no papai do céu, joga o bracinho pra cima. Por isso eu vou te ligar e dizer que te quero e que vou. Obrigado, meu Deus, por tudo. O Maremoto. Se a gente está aqui hoje, foi porque Deus quis, meu Deus. Eu te conheci, fui com a família, sou de Fá, eles são do curso. Diz agora, diz! Eu te conheci, fui com a família, sou de Fá, fui com a família. Aonde foi, Cascavel? No Maremoto. Aonde foi, Cascavel? No Maremoto. Foi na onda! Nova história a partir de hoje. A partir de hoje, a galera do Maremoto conta uma nova história. Fala aí, Anazel, fala. Olha o que me fez, mas continuo ao teu lado. Bora subir, cabeça. Para de mentir. Disse que ia mudar, mas me enganou de novo. A galera que sabe que ficou eternizada nessa música. Quem sabe canta. Outra vez me traiu, isso vai acabar. Bora pra cima, meu parceiro Bereda. O homem da pizza. Pizza. É tudo bom para. Quem é? DJ Marcos Paulo. Marcos Paulo, do Maremoto. O meu parceiro Sandro, sempre Maremoto. Sandro. Maremoto, eu vou curtir o Maremoto e encontrar um novo amor. Vamos pro Mirim Bastardo, Sandro, vamos lá. DJ Marcos Paulo. Considerando, comandando o Maremoto. A onda toca tudo. Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu. Levando levadas que você nunca ouviu. Eu sou o Io. Alô, avisa, vai pro Kevin Cleide, atrás alto pra mexer, seja lisa. Família Netinho da Sona Mânia. Avisa, vai pro... A galera do Bar da Rosa aí tá na bola, papai. Pode começar a descer, pode começar a descer. Joga o bracinho pra cima, só quem tá solteiro aí, joga. Pode começar a descer. Só quem tá solteiro, quem tem fé no papai do céu aí, joga o bracinho pra cima. Pode começar a descer. Joga o bracinho, joga o bracinho, joga o bracinho, joga. Joga, joga, joga. Vai pra cima! Eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock. Por que você desapareceu? A galera do Paysandu aí, joga o bracinho pra cima. Quem é do Remo aí, joga o bracinho pra cima, joga. Agora dá-lhe acelerando. Quem tem a moto, quem tem a moto, dá-lhe acelerando aí, dá-lhe. Dá-lhe acelerando quem tem o motor aí, dá-lhe. Dá-lhe acelerando quem tem o motor. Olha o nosso parceiro, o Niel, o Daniel, o amigo Conjo, o Leonardo, parceiro de Emerson, a Josi, a equipe Amigos da Curtição, tá na área já, já. Amigos da Curtição, bora pra cima. Joga o bracinho pra cima. Bate na palma da mão, palma da mão, palma da mão, palma da mão, palma da mão, palma da mão. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, já. All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey. Olha o meu parceiro Rubinho. O amigo Rubinho, a Juciara. Parceira Tainara Elias, Danilo. O amigo Pivetinho, Davi. Fala aí, Daniel. Maremoto? Chama novinha pra cá, que fudeu, vem cá, que fudeu, vem cá. Vai, chama novinha pra cá. Chama novinha pra cá, que fudeu, vem cá, que fudeu, vem cá. Chama novinha pra cá. Chama novinha pra cá. Chama novinha pra cá. Chama novinha pra cá. Com os primos do rock eu vou curtir. Eu quero me divertir. Essa é a equipe Sound. Quando é milição, DJ Marcos Paulo, tento arrasador. E o DJ Mamute que me conquistou. Os primos do rock eu quero curtir com você. Sei que vou me encontrar. O meu parceiro Igor Veiga, sabe ali? Olha o meu brother Chiquinho, Chiquinho. Se eu pudesse te fazer entender como eu sou, você não ia mais ligar com tudo que passou. Eu tenho medo de perder e eu não quero nunca mais sofrer. Se você não tem mais amor pra me dar. O meu parceiro Genil, saindo do bairro do Sossego. Janailson, meu amor, Janailson. O seu desprezo foi você que um dia eu vou te mostrar. Não durmo mais se você não está. E a música no rádio toca em mim. Não paro de pensar. Um minuto te quero aqui. Eu tô me sentindo tão só. Te liguei. O amigo Diego, meu parceiro Dionis. Amigos da família Pedreira tomando todas também desde cedo. Fala, Diego. Fala, Dionis. Pra cima. Os primos do rock eu vou curtir. Eu quero me divertir. Essa equipe é pressão. Cara de pizza, você e a Mayra. O Ney da Nike tá na área. Ney da Nike já está na área. Os primos do rock eu quero curtir com você. Sei que vou me encontrar. Vai girando. A Lanzão da Onda, mais um pra coleção dele. Junior. Chega me dizendo pra eu aceitar. Me pedindo tempo. Ela não quer a separação. Dá teu jeito. Não quero mais ser amor. Parceiro Vitor, empresário, tá aqui do ladinho. Bora, Vitor. Que homem me punha no meu lugar. A união sou de boteco, meu irmão. Titular. Minha filha, fala pra mim, minha filha. Fala. Então se me ama, vai ter que me assumir. Não só na cama, na casa dos amigos, pra família e por aí. Vai ter que ser assim. Aonde, meu amor? No luxuoso tá-mata. Vai ter que ser assim. No luxuoso tá-mata. Deixa eu tocar pra mim. Vamos, batidão, batidão, batidão. Vai. Um, dois, três, quatro. Três, quatro. aí, joga o bracinho pra cima, joga. Só quem tá solteiro hoje, grava um áudio no teu WhatsApp aí, grava. Vai no PV daquele teu amigo, da tua, daquela tua amiga casada, daquele teu amigo casado agora. Você que tá solteiro, vai falar bem assim pra ele. Só segura aí, segura aí. Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Dá um tchauzinho pra ele agora, dá. Pra quem namora, isso. Namora, manda um tchauzinho no WhatsApp dele agora, mano. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, tchau. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Vai explodir, bingo! Explode o bagulho! É pranchada. Olha o meu parceiro Guido despertando. O meu parceiro Fred 5G, Fred. Novo Maremoto Racer. Segura. Parceiro de olho, Nergueba. O meu brother Danilo Diego. O amigo Gil, mecânico, tá na área. Bora, Gil. Luz que tá liberada, apaga a luz que tá liberada, apaga a luz que tá liberada, apaga a luz que tá liberada. Ainda é sexta-feira hoje, meu irmão. Apaga a luz que tá liberada. Ainda é sexta-feira hoje. O bagulho é assim, ó. Tô quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá com a cinta na mão. Onde é que você tá? Você tá de sacanagem, já são 5 da manhã. Tu acha que... De quem é a culpa, João Paulo? Fala! Que a culpa não foi minha, a culpa foi do Marcos Paulo. Que tava tocando aí, já viu, é rock doido. Que a culpa não foi minha, a culpa foi do Marcos Paulo. Que tava tocando aí, já viu, é rock doido. Primos do rock é uma loucura essa onda, primos! Primos. Eu era feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse melissa. Eu sou da boca agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. As novinhas aqui do rock. Olha o meu parceiro. As novinhas aqui do rock. O meu parceiro da lã. Pense embora, Kiki, hoje eu pense embora. Kiki, hoje eu pense embora. Kiki, hoje eu pense embora. Kiki, hoje eu pense embora. Pense embora que hoje eu tô pitando. Super cafezão. Novo Maremoto Racer. Marcos Paulo do Maremoto. Uma nova história começa a se contar hoje. Tá de cara trancada e eu já sei porquê. Mudou quando soube que é a minha ex. Mas eu sempre deixei bem claro que és o meu amor. O amigo David, o pretinho, meu parceiro Léo. O amigo preto da estrada, só na mãe, na bola preto. Fiz como se eu tivesse outro. O amigo Max e o Johnny Nergueba. O amigo Danilo Diego. A Júlio Gil, mecânico. Aí nós dois, você vai me... Se não tiver uma história pra contar, não presta, né, meu irmão? Todo mundo tem um passado. Me diz só qual foi o pecado. Amor, não. As bandidas estilosas. Sim. Alô, rebeldes! Deixa de apontar o culpado. Só tu não vê o quanto. Olá, eu gosto meu DJ de Mar... ti. Sou louco por ti. Olá, meu DJ Marcos Paulo. Solta o play e deixa acontecer. Meu parceiro Leida Nike, você é a primeiríssima dama. Veio romper essa fronteira hoje, com certeza. Vou dar moral pra essa aparelhagem que ele gosta, que ele dá valor de verdade. Obrigado mesmo, viu, Ney? Você e toda a comitiva de Abaetetuba. Endoidando, bigô, bigô. Na sala, no chão me deito. E a cabeça não para. Solidão me ampara. Tá querendo brincar comigo. Domingo, dia 8 de dezembro, de tem a quarta do B Domingão das Multidões, a quarta edição. Tá chegando com certeza com a social da família Som de Boteco. Marcos Paulo já percebeu, não é esse bagulho louco. Me provocou. A gata de Marcarena trouxe até a vizinha dela pro rock hoje. O amigo Amaité é parceiro papaizão. O amigo Mário e o Amaité curtindo o bico louco. Acho que junto com o Mário é morto. Obrigado mesmo. Quando o cara pega a moleque e dá-lhe na pressão, ela fala bem assim pra ele, ó. E aí, amor, desde que te vi, meu sentimento. Como é que ela fala? Diz aí, mulher! Ai, ai, ai, amor, eu quero provar. A Iglesi Rebelde. Aqui curtindo hoje, Iglesi. A Iglesi Rebelde está aqui, ó. Olá, meu DJ Marcos Paulo. Toma, toma, toma, toma, toma, pra girar, pra girar. Você vai embora, só se eu deixar. Na cama do João Paulo hoje vai ser bagulho doido, hein, João Paulo? Hoje, embaixo do lençol, o bicho vai pegar. Como é que tu vai pegar essa moleca hoje? É hoje. Santorini, assim. Água de chico, e se pega fogo, deixa queimar. Olha o meu parceiro Clenivaldo, tá aqui curtindo as todas. Te beijo gostoso. O amigo Clenivaldo, o meu parceiro Thiago Michel e a equipe Balde de Ouro completa hoje. Fala, Emerson! Meu parceiro Igor Veiga, essa cena, mano, Igor! Tá na boa, garoto! O homem da pizza de Marcarena, meu irmão! Uhul! Você me falou que não era pra te ligar. Você era casado e podia complicar. Como é que eu fiz? Se eu já tô apaixonada. Você não passa em mais um dia sem te ver. Como é que eu fiz? Se eu já tô apaixonada por você. O cara de pizza, você e a Mayra. E a nossa sem noção marcando presença hoje, com certeza. Amor dividido, quero você só pra mim. Enquanto você se decide, eu vou fazer assim. Eu vou pro super de Renan, um marinheiro digital do Pará. Super de Renan, um marinheiro digital do Pará. E desse piado, estúdio tem. Ai, meu Tessa! Uhul! O amigo Kiko. O meu parceiro Kiko Orbedezinha de Amaitetuba. Segura aí, Kiko. Marcos Paulo. O amigo JF Patrick, a Xoxota Pesada. Olha o meu parceiro Sandro, hoje lado a lado. Sempre maremoto, sempre com o DJ da onda, viu, Sandro? Obrigado mesmo, garoto. Eu não sinto, mas eu tento esconder. O Kildo Despintado e o Fred 5G. O amigo Janaílson Lima. Minha amiga Ira Promoter tá só na manhã curtindo todas as giras. Que tem um espinho me causando. Promoter Fura do Mada Rosa. Sei que isso não tá certo. Vivendo sem amor. Bora, meu amor, bora pra onde? Tô no maremoto. A onda, high up. Uma família sem noção. Onde já creio e mamute. Marcos Paulo no comando maremoto. A onda, high up. Uma família sem noção. Onde já creio. Segura a bacareta. parceiro Genilson, curtindo todas hoje. As bandidas estilosas, as rebeldes também. Batidão Freitas, saca a saúde. No apoio total hoje. Fala aí, Tô! Até ontem, só queria beijar na boca. Vida louca. Maxi da Tacação de Bora Maxi. Mas chegou o Fudon. Eu queria ser solteiro. Olhares e gastar dinheiro. Sem norte nem sul. O amigo Rubinho, você, a Jussiera. Amiga Tainara. O Elias, Danilo. Pivetinho, Davi, o Daniel, tá aqui comigo. Feridas, com medo de me apaixonar. Meu coração ficou. Foram tantas despedidas. É, meu parceiro. Aventuras novas. Olha, Elias, tá só na Maria Maria. Com medo de me apaixonar. Tá com toda a comitiva tomando todas, Elias. Mas foi no teu olhar que eu sosseguei. Juro, encontrei. O Rubinho mecânico. O Elias mecânico também. Foi só te olhar que o meu mundo parou. E a minha vida mudou da noite pro dia. Pega a visão, moleque doido. Meu amor, ao teu lado eu sou feliz. Tu és a mulher. Olha o meu parceiro Nélia. O amigo de Emerson, o Daniel. O amigo Nonato, a Josi. E os amigos da curtição marcando essa presença especial, mano. Obrigado mesmo, garoto. Companheira, luz que faltava. Os amigos da curtição e me história. Quero sair contigo, curtir o maremoto. Com o DJ Marcos Paulo, vou curtir. Eu quero me divertir, quero curtir a onda high surf. A noite é nossa, a festa não vai ter fim. É muito som no CD. Eu sou GD. Nike, a primeiríssima dama. A comitiva de Abaetetuba tá marcando presença, Jéssica. Alô, surfistas, prepare as emoções. O top DJ da onda chegou. Marcos Paulo DJ. Eclético, inovador e um jeito diferente de fazer a sua diversão. Sendo o Rubinho mecânico, o amigo Elias mecânico da Sona Mania. Segura só. Fala, Genilson. Você está tão longe, por que você não volta? E aí, meu amor? Meu amor te pede. E aí, meu amor? Amor te pede. Canta, mulher. Estou ficando louca, só penso em você. Meu amor, tu és. Meu amor, tu és. Conta tua história agora, meu amor, fala. Sigo meu caminho, sem você comigo. Sem o teu amor. Antes de perder você da minha vista, quero te ver um pouco e sonhar que o destino é junto a ti, amor. Olha os marcantes aí, primos do rock. Eu me entreguei para você. Primos do rock de Itumarema hoje. Essa festa aqui curtindo toda. Não será de chorar um dia. Segura aí, chega o Marquês. Diz, Marca Arena, diz! Marcelo Rey, o homem da pizza aí de Marca Arena. Tá aí Thaís Paixão e a Isa Paixão, gosto assim. No show de Marcantes pro Bada Rosa. Não sei o que acontece com meu sentimento, mas você não sai do meu pensamento. Olha aí, Cascavel, diz. Eu já fiz de tudo pra te esquecer, mas tudo que eu olho faz lembrar você. Te ama como eu te amo, até que eu não queria. Mas o que... Olha o meu parceiro, bola 7, bola! Te amo demais, te amo demais, te amo demais. Eu sempre vou te amar, Eloá. Sempre diga, eu te amo. O amor nos faz pessoas melhores. Júnior Nice tá aqui curtindo todas as sexta-feira que vem no Bajara, Júnior! Fã-clube! As feiras do Tecno Marcante, meu irmão! Vai tocar muita dessa, morra! Amigo Sandro, DJ Prati do Mirim, Salamânia, curtindo toda, Sandro, obrigado mesmo. Bora tocar, DJ, bora. As lembranças me dominam em um quadro sem cor. Esse é o meu corpo com todo o teu calor. É junto com a família ouvir o pop e tocar. Ouvir o Mano Alice tocando canção de amor. Com Betinho, Pop, Maninho que voltou. Agora se segura e a guerra de fogo vai voar. Com o DJ Juninho, sucesso do meu Pará. E com a metralhadora fazendo o povo agitar. Companhia do Tecno, uma máquina de fazer sucesso. A sequência forte ainda do Calada. Segura, segura. E no meio de tanta gente eu encontrei você. Entre tanta gente chata sem nenhuma graça. O amigo Genilson e a minha comitiva de Marcarena, nós curtindo todas mesmo, obrigado. A galera da Pedreira também tá na área. Na vida eu podia ficar feia, só perdida. A união som de boteco. Se eu fico muito mais. Júnior Nath, vai no caqueado agora, bora ver. Desperta, e podia estar tudo agora dando errado pra mim. Mas com você. Da terra. Sei que as palavras se perderam vento. E tantas vezes que mentias foi difícil tu creres em mim. Eita, primos no rock é muito história. Eu não se equivocava e por errar. Próxima sexta-feira, dia 11, vai ser na Magnus Clube da Vila. Somos todos Maremoto. Eu nunca menti. Dia 13, em Topanema, galera! Por uma noite de aventura. Ai, Júlio, bora Cascavel. Não vê que por dentro me consome tanto amor. Eita, cara de pizza, bora Mayra. Pega a visão, moleque doido. O Ney da Nike tá na área, Ney. Ney da Nike já está na área. Galera de Apaitetuba, né? Na fronteira, né? A gente vai em todas, né, Ney? O Ney vai em todas no Maremoto da... Uhul! Esse mês é nosso fechado, viu, Ney? Vai pra cima, hein, ladrão? Quando meu coração ia te amar. Hoje me sinto tão só. Depois daquela briga, acabou com tudo. O amigo André. André Alcântara de Abaitetuba. O meu parceiro Malanzão da Onda aqui do ladinho, Júnior Dias. A comitiva aí da Alubar curtindo todas hoje. Na manhã da Aranha. Me fala se você sofre, mulher, fala. Guildo de Espetada e o Fred 5G. Os amigos da Vila do Conto também nessa fronteira hoje. Maravilhoso, galã. Pega pra você, pega pra mim também. Eu tiro a roupa do meu corpo, o bagulho é doido. Eu vou pra lua pé onde é nosso. Eu sou maluca, eu sou maluca, maluca por você. Aqui é do bem. Eu sou maluca, maluca por você. Aí o Júnior Leite conhece, vem pra cima. Eu sou maluca. Amiga Tainara e a Jaciara curtindo as marcantes e relembrando. Fala nisso! Né, no seu rosto reflete. Primos do rock, hoje a galera de Itupanema tá curtindo o som das marcantes. Nunca deixa de te amar. Nunca mais, nem brincar de ficar só. Diz, meu amor! Esse bico louco é uma loucura. Todo seu é meu coração. Todo seu é meu coração. Todo seu é meu coração. Todo seu é todo, todo seu é. Parceiro Igor Vegas, o rei da pizza. Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça. Imagina, um lado diz que quer ficar com você, o outro diz esqueça. Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça. Um lado diz que quer ficar com você. Rapaz, o Igor Vegas relembrando a época do dançarino do Caripi. Mas acontece. Era muita onda aí. Não é de papel que a chuva molha, as palavras se apagam. A minha mente gira feito um carrossel, tentando buscar a saída pra tirar você da minha vida. Tentativa de vão, tentar tirar você do coração. Igual querer viver sem respirar, é como querer apagar a chama de um vulcão. Tentativa de vão, tentar tirar você do coração. A Nike vai relembrando só tempo bom agora, né? É como querer apagar. Só tempo bom da Nike agora, né? Maremoto? Sou capaz até de agir indiferente, sem falar de ti, oh sim. Sou de boteco. Te prometo não manchar tua camisa, não pedir o teu amor sem te avisa. Te compreenderei, e ninguém vai ver. O amigo Genilson, aí do bairro do sossego. Quando eu quero te ter, esse amor de contrabando, só ficar de vez em quando eu quero viver. Rapaz, é mais um CD pra tocar aí no Siena Fudon. tarde sem falar de ti. Janaílson Limeira pro Monte. Prometo não manchar tua camisa, não pedir o teu amor sem te avisa, te compreenderei. É só do caqueado quem conhece agora. Olha aí, Juliana. Só ficar de vez em quando, esse amor de contrabando eu quero te ter. Olha aí, Bigolô. Esse amor de contrabando, só ficar de vez em quando eu quero viver. Vai do caqueado, vai do gingado, vai do caqueado, vai do gingado, vai do caqueado, vai arrepiando. Uhul! Maremoto é só o meu amor. O amigo JF Patrick, a xoxa tá pesada, cadê o JF? Cadê? Fiquei maluco quando vi aquela mina, cabelo nos ombros, meu Deus, que coisa linda. O moral pra quem dá moral, viu, JR? É nosso. Movimento sexy me chamava a atenção. Que aqui é? Não aguentei, logo cheguei pro cantinho. Eu chamei quatro palavras, sua boca eu beijei. É que tá gostoso de ver no caqueado no bico louco hoje. Longe de tudo e com ela eu fiquei, me apaixonei. Te liga só, galera de pizza. A comitiva aí do Bar da Rosa, meu irmão. Fiquei maluco quando vi aquela mina. Cabelo nos ombros, meu Deus, que coisa linda. Bale locada, ela descia até o chão. Thiago Marques da família Sou de Farra. Aguentei logo, cheguei pro cantinho. Eu chamei quatro palavras, sua boca eu beijei. Logo está mudos, viajei pra outro mundo. Me senti longe de tudo e com ela eu fiquei. Os primos do rock estão na onda. Bora, primos do rock, bora pra cima. Dinheiro de gaçada. Tá no CD essas marcantes aí, ó. Antes de partir me deu um beijo. Sempre esperarei por teu regresso. Minha vida não é igual desde que te perdi. O amigo Cascavel tá aqui do ladinho. Parceiro Júnior da família Pé de Briga, tá só na boa, Júnior. Como é que eu vou? As bandidas estilosas e as rebeldes também. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Alanzão da onda, meu irmão. Alanzão, se esquentar a cabeça. O que que ela tem que fazer? Fala aí. Esquenta a cabeça, toma gelada. Esquenta a cabeça, toma gelada. No maremoto. Festa lotada. Sinto a pressão e eu peço o drama. Fresh, fresh. Pede ela agora, pede. Toma, toma, toma, toma, toma, brama fresh. Toma, toma. Ei, rapaz, é sub-zero, hein? Toma, toma, toma, brama fresh. Fora DJ Alisson, solta o batidão. Que eu sou do Super Pop, eu já te... A comitiva de Amai Detuba aqui na frente, tomando todas. Na minha mente. A galera da Vila do Contos também, bora, Fred. Chegou de queijo ninho. Aqui o Dudis pintando. O Andrei Alcântara. Dá valor. É do Bojo dos Iaetos também. Aqui na... Tá todo mundo com ele. Meida Nike. Já. Toma, toma, toma, toma, toma, Ney. Toma, fresh. Toma, toma, toma. Tu tá na brama, né, Ney? Faz um S. Toma, toma, toma, toma, toma, brama, fresh. Toma, toma, toma, toma, toma, e faz um S. Toma, toma, toma, toma. Cresceu agora. Agora que cresci, você não para de olhar. Agora eu tô em outra e pra você não, não, não dá. Pra esse cara nunca mais, mulher. É, tudo muda, tudo muda. E a volta por cima agora não, não dá, não, não dá. É, tudo muda. Agora é você quem corre atrás, não, não, não dá. relembrando tudo, Mico Louco. Eu vou dançar com guerreiros legendários no guerreiro. Novo Maremoto Racer. DJ Marcos Paulo. Amigo Robson William tá na área, segurando a ele, DJ Anderson. Bora, galera! Se não beber numa sexta-feira dessa, né? Mas com essas músicas aí, o cara não resiste. Perfeitos momentos, quando juravas amor. O coração não resiste agora. E guardei em fotos, mas hoje o tempo levou. E ainda ontem, meu irmão? Ainda ontem insisti em te ligar. Não sei por que não atendeu. Quem nunca viveu um amor que depois virou ilusão. Somos todos Maremoto. Na próxima sexta-feira, Magnus Clube da Vila. No sábado, dia 12, Cidades do Moju. No dia 13, vai todo mundo pra Itupanema, pra Orla. O bagulho vai ser louco. Rompendo fronteiras. De onde é? É Jabaité. De onde é? É Jabaité. Aqui nessa festa que comanda é nós. Equipe Nike e o Speed Boy. Se não fosse a Bruxela, não existia a união. Tá tudo legal, venha sentir a pressão. Arrepia Daniel, Nath Fischer, Joãozinho. A nossa união incentiva o agir. Só no caqueado os enganais, manda bem. Nós, Marcarena! É nós, equipe Nike, os Bad Boys. É nós, equipe Nike, os Bad Boys. Dia vai ter tuba para todo o Brasil. Sai da frente, canto xala já, invadir. É nós, equipe Nike, os Bad Boys. É nós, equipe Nike, os Bad Boys. O amigo Vanilson. Vanilson da equipe Rex, tá por aqui, senhora mãe, Vanilson. Tá no caqueado, tá no zingado. Vai no caqueado, vai no zingado. Vai no caqueado, vai. As moças da ostentação. Amiga Sheila Menezes, a Monique Silva, Ciene Silva, Amanda. O Leão e o Murilo tá aí doidando tudo hoje. É uma loucura essas marcantes. Anda 007. Mais um pra tocar no Siena Fudon. Chegou o Fudon. Diz: não está sendo fácil. É difícil não chorar quando vejo nossas fotos no meu celular. Não é fácil apagar as lembranças. Eu só penso em nós. O amigo Genilson do bairro do Sossego. A galera da pedreira desde cedo também. Obrigado mesmo. Vem me ver. O amigo Danilo, parceiro Johnny da Salamânia. Bora pra cima, Johnny. Bora, Danilo. Seus beijos. Só depende de você. Não depende de mim. Te perdoo. Porque eu te amo. Motora Janaílson Lima. Você tem muita história pra contar. Tá ele, minha amiga aí na promoter. Tá no ladinho também. Não vivo sem você. Pra fechar a sequência. Uhul! boteco. Eu consigo acostumar. Os primos do rock estão na onda. Coisa bate em mim, como noite sem luar. Pra abrirmos o rock pra cima. Sem no celular. O amigo de Guildo despertando parceiro. Pra de 5G da Salamanca. Mas acho que é melhor. Cara de pizza e a patroa Mayra. Cara de pizza e a patroa Mayra. Eles estão aqui na. Digo alô, como vai? E você responde. Vou te falar uma coisa, viu, pizza? Segura teu coração, que a parada é muito doida aqui na onda. E tem que tocar aqui na sequência, até porque já é 2h15 da manhã. E tem muita gente a fim de dançar, pegar o periquitinho, marcar aquele passo bacana a partir de agora. Te liga aí, ó. Júnior Neck, segura agora, garoto! Gosta de fazer o caqueado. Meu amor, é dia para nós. O sol está nascendo e o vento está soprando. E os sinais da Almirante Barroso estão abertos para nós. Meu amor, vamos nos encontrar pra lá de Troncamento. Uma passarela da BR. Aniversário da filha do cachorro preto. Aonde? Vai ter a promoção de vai ser bagulho doido. Alô, cachorro preto! Libera, libera pra mim. No caqueado. Libera que eu tô afim. Vem no gigão. Libera, libera pra mim. Libera que eu tô afim. Mas assim. O quê? Aplica. O que é que você quer dizer, sendo que é tão bonita? O amigo João Paulo Thiago Marques. Explica. Fernando Calado, homem das divulgações. Quer dizer, sendo que é tão bonita? Meu amor, libera logo essa parada. Uma noite não é nada, eu sei que você tá afim. Mas tá, tem Rio Meru. É, não quero, não quero. Domingo, Rio Anapu e Garapé-Miri. E é mais assim. Neida Neck, muita fronteira esse mês. É. O que é que você quer ser, sendo que é tão bonita? Mas assim, somos todo maremoto esse mês, meu irmão. O que é que você quer ser, sendo que é tão bonita? Arrbia, arrbia. No bico louco, mas fale tudo agora, fale se me amas, então fale, não puxa de mim. Agora pense um pouco e pare de mentir. Pare de tentar me esquecer, não adianta fingir, fingir, fingir. Nunca que amo. Mas fale tudo agora, fale se me amas, então fale, não puxa de mim. Agora pense um pouco e pare de mentir. Pare de tentar me esquecer, não adianta. O amigo 4, você e a Ingrid. Mas fale tudo agora, fale se me amas, então fale, não puxa de mim. Tá só na mãe, né, 4? Se um pouco e pare de mentir. Pare de tentar me esquecer, não adianta fingir, fingir, fingir. E vai girando, vai girando, vai girando, vai. A cada música é um grito. Meu amor, Marcos Paulo do Mário. Preciso de você aqui. Cansei de estar sozinho. Meu, olha o meu parceiro JF. Tá só de boa, JF. Calor. Ele e o Patrick Xoxó da mesada. Oh, oh, oh, oh. E aí, Cascabel? Meu amor, preciso de você aqui. Cansei de estar sozinho, meu bem. A bombozinha da onda hoje tá careta, viu? Por que não volta? Por que não vem? Você sabe que eu quero só você e mais ninguém, meu. Saudades do olho de boa, né? Preciso de você aqui. Cansei de estar sozinho. Elazão, tu vai chamar a mocinha pra dançar, Elazão. Tem o seu calor. Uou, uou, uou. Sinto no Oriente um macadinho, conheci. Eu procurava um grande amor, veja onde eu me meti. No zingado, bota um caqueado, bota no zingado, bota um caqueado, bota no zingado, bota um caqueado, no xingado, no caqueado, no xingado, xingado, xingado, detona, detona, detona, detona, detona, detona, detona, detona, detona, detona, detona, detona, detona, já! Um toque de amor, e eu não parei mais de dançar. Hipnotizei pelo melhor som do Pará. Ele me envolveu, ele me seduziu. Mas vou ter a magia, um toque de amor, e eu não parei mais de dançar. Me hipnotizei pelo melhor som do Pará. Toca, toca, toca. Família Jaque, o amigo Lobo, irmão Maxi, o amigo Johnny, irmão Dio, irmão Belisco, irmão Negueba, Danilo e o Gil Mecânico. É o um, é o dois, e o três. É o pop, é o pop, é o pop som. Quem é o mais querido? É o pop som. É o pop, é o pop, é o pop som. É o arrasta povo, é ele pop som. É o pop, é o pop, é o pop som. É muita onda, meu parceiro 4, segura aí, ó. É o pop, é o pop, é o pop som. É o arrasta povo, é ele pop som. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Vai tocando, vai tocando, vai tocando, vai tocando, vai tocando, vai tocando. A mulher que libera o cara, mas não sai do lado dele, é essa aqui, ó. Você me liberou, mas não sai do meu lado. Agora eu tô sabendo, é só papo furado. Você me liberou, mas não sai do meu lado. Agora eu tô sabendo, é só papo. Segura meu parceiro Júnior. Você me liberou, mas não sai do meu lado. Agora o amigo Andrei Alcântara, fronteira de Amaitetuba. Você me liberou. Pra curtir essa onda em Barcarena, Andrei. Agora eu tô sabendo, é só papo furado. Você conhece ele? Você conhece seu babá? Então vá, vá. Você conhece seu babá? Então vá, vá. Você conhece seu babá? Então vá, vá. Você conhece seu babá? Então vá, vá. Arreda hoje, né, meu irmão? Chega, bagulho louco. Um papo enjoado que só vai te aborrecer. Você começa a pensar como pode se livrar. Cantinho brega da moda, que é o brega do vavá. Você conhece seu vavá, então vá. O cachorro preto. Então vá, vá, vá. Você conhece seu vavá, então vá, vá, vá. Você conhece seu vavá, então vá, vá. Tá ali o caqueado do gigado detonando, vai. Eu não quero nem saber, é só quem se garante nessa sequência aí. É só quem se garante, papai. Vambora, embora, mano. Junta logo os teus planos. E a baladeira, o popopô já vai zafar. Te passa logo o estrato, aquele passe clope. Toma teu manco e vamos lá. Marcos Paulo. Vê se não esquece o pano. Só quem se garante, viu, Alanzão? Para a vizinha aqui. É o do Diego, conhece caqueado aí. O piquinha misturado com mangue e soba. Fala com uma gororoba na viagem pra comer. Bota no gigado, bota, bota o caqueado, bota a vara no gigado. Caramba, toma, toma, ai, toma, toma. meu parceiro 4. Caramba! Que foi que aconteceu, 4? Fala, fala aí! Fala! Pisaram no meu pé. Pisaram no meu pé. Pisaram no meu pé. Pisaram no meu pé. Vai pra cima! Vegas. Sou um homem sério. É o dançarino oficial, tá aqui comigo. Com você, ao seu lado está bem. Olha o balão, conhece. Viva sonhar. O amigo Nene, meu parceiro Daniel, amigo de Emerson. Sério. Os amigos da curtição desse cedo também. Um espaço melhor. O meu parceiro Neguinho tá na área. Decidi não sofrer mais. Posso esquecer? Você mentiu e enfeitiçou meu coração. Mas descobri que seu amor foi ilusão. Suas fotos eu rasguei, suas mensagens apaguei. É uma loucura. Olha o seu Paulo, tá mil graus. Bora, Thiago Marques. O Nando Calado. Ney da Nike já está na área. Tá desse cedo, Ney. Quando eu te conheci, minha vida transformou. Mudou. Eu era infeliz e agora é por isso que o Ruginho Anete estava lá no Maremoto, viu? O amor é onde ele relembra tudo começou, né, Júlia? Onde começou a tua história, Júlia? A gente toca. Maremoto? Vou gritar pro mundo. Cara de pizza é muita história, pizza. Eu não vou te deixar. Bora, grande Bel. Nem te perder. Sem o teu calor. Guildo despertado. Eu não sei de se você. Nada vai abalar. Fazer você dançar, balançar a noite inteira. É o intenso, arrebentão de Curuçá, que pra você se balançar, agitar a noite inteira. Maxi da Atacação de Vem, vem sentir esse aí. Vou gastar tudo hoje, ladrão. Ai, meu teçado. Desgraçado. Sei que no salão quero dançar. Muitos passos vou mostrar. O magnata, o chefão. Cachorro preto. Tem a galera da pedreira, fala Daniel. O som vai detonar. E aí, Johnny, como é que é? A galera não para de dançar. Deixa. É, Júlio. Repete, briga é muita onda. Vai querer. Pega a visão. Pega a visão, moleque doido. Vai te mostrar. Sou magnata, sou magnata, chefão. Sou magnata, chefão. Sou magnata, chefão. Sou magnata, chefão. Joga o bracinho pra cima, só quem tá solteiro aí, joga. Só quem não tem hora pra chegar em casa hoje, joga o bracinho pra cima. Joga o bracinho pra cima e bate na palma da mão. Palma da mão, palma da mão, palma da mão, palma da mão. Bora, bora, bora. Are you ready? Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. toca no Siena Fudon. Chegou o Fudon. Vem tocando. Bora, Macarena, relembrando, Macarena. Dinheiro dele agora, viu, Fura? O cachorro preto e toda a galera! Quem é? Maremoto? Maremoto? Quem é? Marcos Paulo. Maremoto? Maremoto? São muitas histórias de quatro. Os primos do rock vai relembrando todas aí, meu irmão. Mais um CD pra coleção deles, com certeza. E agora vai tocar, vai tocar. Vai! Sossego tá tomando todas, você também. A equipe Rex de Barcarena, bora, Manilson, Nilson. São altos baldes, você também, Nilson. Tá tomando todas, tá endoidando. Eu no rádio, tô ligada em você. Eu parei na sua, tô louca pra te ver, meu amor. Sente prazer com... Seguro meu animal! Meu animal, eu quero estar sempre com você. Sentir meu corpo estremecer. Cara de pizza é uma loucura, viu, meu irmão? É muita história, pizza! Bom, meu crocodilo vem me devorar. Hoje a noite é nossa, vem me amar. O animal não parar. Tem que tocar, meu DJ! Vim sentir na pele essa emoção, viajar nas ondas da paixão, invadir meu corpo de prazer, sonorar. O amigo Alan do Bigode de Ouro tá só na mãe, viu, Alan? O meu parceiro Clenivaldo tá desde cedo. A equipe Balde de Ouro. Os amigos do Bar da Roça também desde cedo com a gente. Assim eu posso acordar, sonoras tocando me faz delirar. Uma nova história se inicia a partir de hoje, Alanzão. De longe, de longe, de longe, de longe, de longe, de longe, de longe. Vem de longe, vem de longe, vem de longe, vem, vem. Vem jogando o bracinho pra cima, quem tá solteiro aí. Quem não tem hora pra chegar em casa hoje, joga o bracinho pra cima. Só quem vai amanhecer no rock, joga o bracinho aí, ó. Joga o bracinho pra cima. Bate na palma da mão, na palma. Vai pra cima, Macarena! Olho de som, pancada de coração. Vem, vem dançar. O desejoso faz a galera agitar. Vem, vem curtir. Olho de som, pancada de coração. Vem, vem dançar. O desejoso faz a galera agitar. Quero ver você detonando no salão. Olho de som, esse som que toca no seu coração. Me conquista a multidão. É o DJ Josi que agita por aqui, comandando a galera mais bonita de Coraci. Vem comigo, vem curtir. Vem comigo, vem curtir. Maremoto, a aparelhagem destaque de Barca Arena. Alô, senhor. Ei, dona da razão, assim você me quebra. Parece que tenho um coração de pedra. Ei, experimenta me pedir desculpa. Vamos dividir a culpa, pelo menos dessa vez. Para de gastar todo o dinheiro agora, meu irmão. Eu tô cansado de pedir pra você dar o braço a torcer. Não vai sobrar nada hoje, beleza? Amanhã pode ser diferente. Não me faça desistir. Daqui a pouco tem a soma. Dona da razão, pra sua sorte você também é a dona do meu coração. Dona da razão. Até tem homem dançando sozinho aqui, viu? Jeito de ganhar. Com essa mulher, André. Dona da razão, pra sua sorte você também é a dona do meu coração. É. Dona da razão, até errada você dá um jeito. Meu amigo João Paulo da Sul de Farra, tornando calado aqui na frente também. De dizer, Diego Marques é nosso Diego. Chegou o Fudon. Eu amo você. Super cabezão. Alanzinho, simplesmente romântico. Sou de Farra, vai guardar o Maremoto e a Maidé com certeza. Fala cachorro preto! Eu tô cansado de pedir pra você dar o braço a torcer. Hoje eu tô aqui, mas amanhã pode. Se eu tivesse só 20 conto no bolso, não me fa... eu gastava empurrando minha moto pra casa agora. Dona da razão, pra sua sorte você também é a dona do meu coração. Dona da razão, o amigo disco você dá, Solange e o espeto. Dona da, é o Nando que vai empurrando ela. Pra sua sorte você também é a dona do meu coração. Dona Fred 5G razão, Guildo de Espidar. Até errada você dá um jeito de ganhar na discussão. Tá cansada de Neida Nike já está na área. Neida Nike é a patroa hoje. Tá na fronteira da Embarca Arena, né? Tem brinquedos espalhados pela casa toda. E as paredes rabiscadas com o giz. Olha aí, Cascavel. Tudo de tal maneira. Nossa vida já não é a mesma. A gente já não dorme mais a noite inteira. Na mesa tem dois copos e uma mamadeira. Aniversário do meu parceiro Cascavel tá chegando aí, ó. O 12 de outubro tamo junto, viu, Cascavel? 12 de outubro do teu aniversário, garoto! Um bilhinho de gente correndo na sala. Com um sorriso banguelo, eu não... Se você tá apaixonado por aquela pessoa, fala pra ela agora, fala. Sabe aquele amor que se multiplica? Quem nunca sonhou ter isso na vida? Ser o herói de alguém e melhor ainda, ter do lado a mulher maravilha. Sabe aquele amor que se multiplica? Quem nunca sonhou ter isso na vida? Ser herói de alguém e melhor ainda. Olha a equipe do Cachorro Preto, vai até de manhã. Eu boto fé. Se você conhece a história de um amante que é nesse aqui, conta pra mim agora a história desse amante aí, ó. Qualquer um em meu lugar deixaria do jeito que tá. Você ficar carente, eu te uso e te devolvo pro seu titular. A história é assim, Margarina. Seria um jeito certo se meu coração fosse um pouco mais esperto. Não batesse em beat forte, onde tem que ser discreto. Enxergasse um sentimento em corpo que teoricamente tinha que ser. Aniversário do Diego tá chegando. Lá na maloca da Luciene, ó. Lá no Santa Rosa. Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais. Quando a cara de pizza e a patroa Mayra. Como é que faz? Como é que faz em pizza? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais. Quando o amante Robson quer ser algo mais. E aí, meu filho? Mais do que um ser que só faz amor selvagem. Quero te ver acordar sem maquiagem. Igor Veiga, você é muita onda, viu, Igor? Hora do cara descolar um periquitinho agora. Simplesmente. Olha aí, meu parceiro Sandro. Sandro! Eu tenho uma proposta. Escuta bem que eu vou te dizer. Que tal eu e você morando juntos? Eu sei que o dinheiro é pouco. E a casinha? Mas o amor é muito. E a casinha? A nossa casinha já tá pronta, só falta Júnior Dias e a Fernanda. Mais um dia. Alanzão e a Stephanie da Soramânia. Papai do céu. Ela tá no mato aqui do ladinho. Nosso amor. Que tal se a gente juntar nossas camas? A equipe Cachorro Preto, meu irmão. E fazer uma cama de casal. O amigo Robson Williams. Tá com o Marcos Paulo, bora Robson. Pra depois. Marcos Paulo. Que tal se a gente juntar nossas camas de solteiro? Rapaz, o Sandra tem quinhentão pra gastar hoje, né, Sandra? E casar. Bora gastar, meu filho. Dormir de conchinha só nós dois. O luxo a gente deixa pra depois. João Paulo, tua história, te liga aí. Foi só uma briguinha boba, um desentendimento. Imagina o cara chegar na casa dele. Você veio feito e descobri que tem outro lá dentro, né? Não levou em consideração o que a gente viveu. Eu te avisei, não deu outra na minha porta, chorando você bateu. Lembrou do que a gente construiu e batalhou tanto pra conseguir. A fila andou, mundo girou e o amor que era seu já não está aqui. Bora, amigo louco. Ouvi dizer que você bebe sozinha, reclamando a dor e não passou. Ouvi dizer... Lia Gata de Barcarena. Vamos lá, Lia. Cadê o... A vizinha dela tá de rock hoje. Ouvi dizer que você bebe sozinha, reclamando a dor que não passou. E aí? Ouvi dizer que você bebe sozinha e pergunta, cadê o meu amor? W7 Emoção do início. Daqui a pouquinho tem tacação já no Caripi, viu? Vamos lá. Bora, Max. Esquece tudo que te ensinaram. Escuta a voz do teu coração. Ui. O amor é muito mais que palavras. Paixão é bem maior que a razão. Pode dançar, Margarida. Ninguém pode transar o teu sonho. O sentimento é mais que um tesão. A gente faz o próprio destino. O sim é a Genilson. Forte que o não. O amigo Diogo e o Johnny. O Diego e o Johnny Zé da Pedreira. Tá curtindo todas desde cedo. É da Pedreira, obrigado. E além do medo, o que é mais difícil tem mais valor. E aí? Segue o teu caminho, Marcos Paulo. E sem guru, sem temer. Pega a visão, moleque doido. Faz a tua lenda. Encontra o tesouro que você tem. Uhul! É, meu parceiro JF. Tô vendo que hoje não sobra nada. Ai, meu teçado! Desgraçado! Amor, eu só quero o seu bem. Se for embora agora, vai ficar sem ninguém. Amor, eu quero um filho seu. Eu não suporto a ideia de que nada valeu. Para pra... Os primos 100% Maremoto, obrigado mesmo. Parceiro Fred 5G. Que eu te dei. Guildo de Espetáculo da Vila do Conde. Lembra da gente no seu quarto no meu. Amigos da curtição do Caqueado. Bora! Não vai saber o que fazer quando a bad bater. Olha aí, Gigantes. Isso traz em minha voz. Não vai saber o que beber se esse vinho não mata. essa sede, sede que é de nós. Não vai saber o que fazer quando a bad bater e o silêncio trazer mim. Som de boteco, meu irmão. Quero que beber, se esse vinho não mata essa sede, sede que é de nós. Os primos do rock estão na onda. Alanzinho, simplesmente. Dia 13, Tupanema, primos do rock. Oi, flor, desculpa eu invadir o seu jardim. O vento trouxe seu cheiro pra mim. É, Marcos Paulo, desse jeito. Eu viajei no seu peito. Desse jeito só vou comer ovo amanhã. Ei, flor, desculpa a rosa branca e a margarida. Ah, desgraçada. Ficar com a mais linda. Ah, ela caiu de um paraquedas na minha vida. Sou um bom jardineiro e vou cuidar da minha flor. Pode confiar, eu vou regar com muito amor. Eu vou devagarinho, sei que você tem espinhos. Tem nada não... O amigo Irã Velha Guarda. Ele, meu parceiro Zé Maria. Passou na manha, obrigado mesmo, Irã. Confiar, eu vou regar com muito amor. A galera do Cachorro Preto. Tem nada não, se eu machucar só um pouquinho. O cara não descolar agora, eu vou te contar, viu, meu irmão? Bora pra cima, mano. Que coragem você tem de ir. Parceiro Vanilson da Rex tomando todas, Vanilson. É nóis. Me falar de amor. O que você tomou? Quanta coragem, né? Quanta audácia você tem de imaginar que eu vi sua voz faria eu reconsiderar. Eu quero saber o que esse cara te fala, mulher, quando ele bebe. Diz que me ama quando bebe, mas quando acorda se... Ei, Stephanie, se... ele fala tudo isso, é? Que acabou. Ai, meu teçado! Diz que não encontra outro igual, nossa relação perdeu. Bora, Glenivaldo! Você me usou. Demais, deixa escapar entre meus dedos. Seu amor, nosso um apartamento, futuro perfeito. Se eu pudesse, tentava de novo ter você aqui. Quase morro, tentando encontrar o contato novo dela agora. Eu sei que ela já tá em outra e que vai embora. Mas se existe consideração, eu sei que... Bora dançar só no caqueado, bora, amigo louco. Bora, Sugar Night, bora. Desculpas. Aí, meu parceiro JF, é muita onda. Venho com tudo, meu erro pesou na balança e não vamos mais. Hoje tem o lançamento do luxuoso na Fissou. Na Arena do Família, mãe de Tuba. Com ele viajando e as amigas comentando. Só de farra, vai lá. Casal, vou ter que superar o dia do casamento. Esperando que o tempo aos poucos possa me curar. Vou ter que superar. Ah, e a gente não vai. Uma sequência dessa, o cara sai até carregado, mano. Muito forte, ladrão. E a gente não vai mais voltar. Alanzinho, sim. O Batidão Freitas hoje também. Tico. Na Arena do Família, numa participação especial. Opa. No lançamento do luxuoso na opção. Novo amor veio com tudo. Meu erro pesou na balança e não vamos mais ficar juntos. Porque eu estraguei tudo. Diz. Vou ter que superar suas fotos com ele viajando e as amigas comentando que são um belo casal. Vou ter que superar. Né? Do casamento. Da super cafezão aqui ao lado, meu irmão. Não possa me curar. Vou ter que superar. Ah, e a gente... Sequência é forte, ladrão, vou te contar. Vou ter que superar. Ah, e a gente não vai mais.